Cuide do seu nariz, você fala demais. Não fui eu quem pedi. Se teu conselho fosse bom, tu vendia. Eu não quero ouvir onde foi que eu errei. Não foi assim que eu quis. Infelizmente foi em você que eu me espelhei. Hey! Diz pra que eu vou ser? O que esperas de mim?